WebJet 6748. Norte WebJet 6748, adiciono identificação, desse mantendo nível de voo 050 na chegada Mari. 050 na chegada Mari, WebJet 6748, eu poderia confirmar o nosso número da aproximação? Número 2. Alguma possibilidade de liberar a velocidade? A livre, a critério. Livre, obrigado. Summit approach. Go ahead, 3662. Clear fly head in V-power position. Direct V-power position, thank you, sir. Salvador, eu vou no 884, vai descer na 160, na proa de maré, cliente da ONCA. 884, assina a edificação, desse mantendo de voo 0620 na chegada Mari. Chegada Mari, desce ao 060, voo no 884, certificou. São Paulo. Autorizado táxi via Juliette, Alfa, e quando na charge, a torre 1 na noite, decimal 6, com 10 no 4. 3858, obrigado, bom trabalho. 0 e voar na proa do Serra Vitor 368. Tem a chegada Mari, dentro em breve será autorizado o Renato, igual no 884. É, escuta. Chame Recife, em 1264, alterna 1288. 04, completo LF X-Ray sem grade, agora chama tudo de controle 118.6 dúzia. 86, até mais, 604. Objeto 6748, torre autorizado descida para 2.000 pés, altímetro em Salvador 1.0.4. Autorizado 2.000 com 1.0.4, objeto 6748. Turn 3662, call now Recife Center, frequency 16.85, backup 15.45. Recife Center, 12685, 12515, that's correct? Backup 15.45. 15.45, thank you all so long. Motor de Salvador, marque desktop 98.40. Sestop 9840, aciona identificação. Desce, mantém o nível de voo 070 na chegada, Mari. Aciona identificação, até o 70 liberado, mas Sestop 9840. Quanto tem disponíveis no início da pista? Apenas 90, 90 metros. 90 metros, cliente, 604. Abraço pra ele, é o Blumer, tá aqui. Mandou um grande abraço aí. Bom ponto pra vocês aí. Obrigado. Mano da Charlie. Pronto. Torre Salvador, boa noite, tá 3858. 0 após o tráfego na final, ali mantém. Mantendo após o tráfego na final, autorizado a alinhar e manter o 3858. Após o TAP, aceita o Serra Vitor 366? Aceita. Após o TAP, vou Serra Vitor 366, no 884. Então, desce até 3 mil pés, ajustado no 0 no 4. Após o TAP, voando a todo o Serra Vitor 366, voando no 884. Certo, então desce até 3 mil, ajustado no 0 no 4. Após o TAP, voa Serra Vitor 366, para o pessoal aí na área, pessoal no 0. Inicie redução para aproximação. Iniciando a redução, objeto 6748. Top 9840, reduza 2509. 8121, décimo 9. 219, 304. Reduzindo para 2509, Master Top 9840. Paulo Salvador, Gol 604, livrou na sua escuta. Gol 604, táxi via Alfa Índia, Gate 02. Alfa Índia para 02, 604. Decolada 50, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, boa noite, estranho 3850. Controle Salvador, muito boa noite, estranho 3850. Está 3858, contato radar, sai da Momo, suba nível 390. Momo, para o 390, puta 3858. Eu estaria, quando possível, a proa de Momo. Aguarde em coordenação com o Recife, 3858. Grato. No localizador WebG 3748. Web 6748, completa final, chame torre 186, bom voo. 186, obrigado. 1884, desça para 2 mil pés, autorizado a final ILS sem um glide. Essa 2000 solicitou a R9 a partir do Servitor 366. A CET, autorizado o Servitor 366, informe na final de GPS, voo no 884. Vai informar o 884. São 3858, autorizada a proa de flutir, porém restrito nível 330. Flutivo restringe ao 330, flutir na proa grátis, 3858 até. Master Top 9840, espaço autorizado 2000 pés, 1014 o ajuste. 2000 pés, 1014, Master Top 9840. Solo 5-4, 1-2-1, décimo 9, liberando o direito. 2-1, décimo 9, Webjet 6-7-4-8. Turno 8-8-4, completa a final de GPS, torre 18-6. 8-6. Master Top 9-8-4-0, autorizado a final e ILS sem glide, informe estabilizado. Autorizado final, sem glide, Master Top 9-8-4-0. Decimal 85, alterna 2545. Recife 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5, tá 3-8-5-8. 7, Papa Romeu, Sierra, Lima Delta, identifique. Contato radar passando posição Coral, mantenha o nível 070, voe direto à posição Conde. Solo aos 58, 12, 19. 219. Boa noite, 84, táxi via Alfa, Juliette, Gate 09. Alfa, Juliette, Gate 09, voo no 884. Top 9840, completa final, chame torre 186, bom posto. 183? 186. 186. Obrigado, nosso top 9840. Master Top, pista livre, vento variável com 4 nós, ajuste 1014, autorizado o pouso pistão no zero. Eu só confirmar o vento? Variável, no momento a indicação é 350 graus com 04 nós. Ok, obrigado. no 884? 885, aguarde a cópia, Guarulhos. Alô, no 884. No 884, prossiga. Vou informar que no, através do 8 tem um gato aqui na, no pátio, correndo pra lá pra cá. Sim, a gente vai informar, Fraera, obrigado. Vale. Alfa, moto 09, Cláudio. Afirmativo, na minha escuta. Pode dar aquela quilo? Ativo, ingresso via quilo, remoto 09 do Pátio 3. Ativo.